No ar, Um Milhão de Melodias. Ouvintes do Brasil, muito boa noite. Um Milhão de Melodias, a voz musical mais prestigiada do rádio, abrindo a sua nova série de retratos sonoros, apresenta com Radamés e sua grande orquestra brasileira a música dos maiores compositores populares do Brasil e do mundo. Um programa de Coca-Cola, a bebida da qualidade inigualável. Ao introduzir esta modificação em sua permanente série musical, Coca-Cola pretende dar aos ouvintes o mesmo divertimento sonoro que consagrou as irradiações tradicionais de Um Milhão de Melodias.